povo da cidade, fala que chegou felicidade. Fibra te pinta, te enfeita, te veste de azul, alumia as ruas de Parintins. Quando vejo caprichoso, eu fico todo feliz. Vambora todo o povo da cidade, fala que chegou felicidade. Fibra te pinta, te enfeita, te veste de azul, alumia as ruas de Parintins. Quando vejo caprichoso, eu fico todo feliz. No dois pra lá e dois pra cá, quero ver você dançar. Prepara que o show vai começar. Faz cantar, meu suor é meu calor, minha alegria é te amar. Quando vê você, a emoção me faz cantar. Meu suor é meu calor, minha alegria é te amar. Eu quero ver o couro comer. Prepara e vai, vai, vai, vai, vai, balançando. Vai ser no amor, no pulsar do meu tambor. Vai ser na raça, vai ser no amor, no pulsar do meu tambor. Quando vê você, a emoção me faz cantar. Meu suor é meu calor, minha alegria é te amar. Quando vê você, a emoção me faz cantar. Meu suor é meu calor, minha alegria é te amar. Eu quero ver o couro comer. Prepara e vai, vai, vai, vai, vai, balançando. Vai, vai, vai, vai, vai, balançando. Vai ser na raça, vai ser no amor, no pulsar do meu tambor. Vai, vai ser na raça, vai ser no amor, no pulsar do meu tambor. Vai ser no amor, no pulsar do meu tambor. Vai ser na raça, vai ser no amor, no pulsar do meu tambor.